Abra comigo, queridos. 1 Pedro, capítulo 2, apenas dois versículos. 1 Pedro, capítulo 2, joga um pouquinho mais de ganho no meu retorno. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que Pedrão diz para nós. Você encontrou? Aleluia, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Foca outra vez no versículo 9, porque ele tem revelações incríveis sobre mim e sobre você. Versículo 9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Coloque a mão no seu coração, vamos falar mais uma vez com o Pai. Ele está na casa. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós imploramos agora uma palavra do céu. Ainda que algumas anotações estejam diante dos meus olhos, eu quero dizer-te que o Senhor é livre, é soberano e pode fazer o que bem entender. Pode até usar outro irmão ou outra irmã, pode suscitar no rebanho pregadores e profetas. Tu és o dono da igreja, eu tenho o privilégio de ser o primeiro mordomo da tua casa, Pai. O Senhor é o dono da casa, então, Pai, faça conforme o que o Senhor bem entender. Em nome de Jesus. Eu gostaria de ter a sua atenção, no máximo aí, por 25, 30 minutos, estourando. Porque eu tenho algo muito importante para compartilhar com cada um de vocês. A minha intenção, deixa eu colocar logo claramente qual é a intenção dessa noite. A minha intenção consiste em destacar a importância de se fazer avaliações pessoais de resultados. Mas com uma ênfase muito especial em fazer a avaliação ou autoavaliação de forma correta. Aí está o objetivo desta prédica, que você vai entender esse negócio no decorrer da minha fala. Preste bem atenção no que eu vou dizer. De período em período, os especialistas em gestão moderna ensinam que devemos fazer um balanço geral, uma avaliação de rendimentos. E o grande objetivo desse processo consiste em verificar se os resultados obtidos até agora ou nesse período foram resultados positivos ou não. A princípio, eu diria para você que não há nada de errado em se fazer isso. Todas as gerações, de todos os tempos, a humanidade sempre parou para avaliar os resultados. De período em período, bons gestores, boas pessoas param para avaliar o resultado da sua existência, da sua vida, da sua caminhada. Insisto, não há nada de errado nesse fato. Mas ainda que não haja erro em se fazer isso, você precisa tomar alguns cuidados para que então faça a avaliação dos resultados obtidos por você de forma correta. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Você deve tomar alguns cuidados, caso contrário, você poderá concluir algo que não condiz com a verdade. Permita-me ser um pouco mais claro, e daqui a pouquinho a gente vai desenrolar esse negócio, porque Deus tem algo muito, muito especial para a sua vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ao fazer a análise de resultados, você não pode se esquecer, primeiro, quem você é em Cristo. Segunda coisa, como você é visto no céu. Primeiro elemento a fazer a autoanálise: quem você é em Cristo e como você é visto pelos céus. Sabe por quê? Porque os resultados aparentes podem não definir com exatidão real, plena, a condição que você herdou após ter se encontrado com Jesus. As pessoas comuns, elas quando fazem autoavaliação ou quando avaliam os resultados, elas entendem que resultados positivos significa ganhos numeráveis, conquista de bens, conquista de status, realizações materiais. Elas então separam um período, tempo e verificam se se tornaram mais ricas ou não. Então elas concluem, a partir da obtenção desses bens materiais, se o momento vivido foi bom ou não, ou se elas perderam. Se a conta bancária está com sobra volumosa ou se elas naufragaram. E geralmente eles entendem. Se a conta bancária está sobrando, é sinal de que você é um vencedor. A gente vive numa sociedade que diz isso. Se você está bem colocado na vida, se você tem um ótimo salário, se você anda num carro do último tipo, um baita de um carro, se você é sócio de clubes feras, é sinal que você é alguém bem sucedido. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Nós que somos do Senhor, não podemos avaliar os resultados dos ciclos encerrados apenas pelo prisma das conquistas aparentes e materiais. Sabe por quê? Porque essas conquistas podem encobrir enormes derrotas. Exemplo, há muitas pessoas que chegaram ao final do ano com um baita de um novo carrão, compraram novas casas, uma conta bancária enorme na Suíça, mas perderam casamento, perderam amizades, perderam saúde, perderam empolgação para viver e por aí vai. E eu lhe pergunto, dá para qualificar essas pessoas como vencedoras? Parece que não. Você tem tudo de bem material e perdeu seus filhos. Você tem uma ótima colocação no mercado e acabou de perder a sua esposa, a menina dos seus sonhos. Então, preste bem atenção. Para você avaliar corretamente os resultados objetivos e perceber se você foi vencedor, vitorioso ou não, você precisa saber qual é a posição que você ocupa no coração de Deus. E também estar consciente sobre como o Pai te enxerga. Qual é a sua posição ou qual a posição que você encontra, se encontra no coração de Deus e como o céu te enxerga. A Bíblia revela que você é visto pelo céu de forma muito especial. O texto que a gente acabou de ler, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz coisas tremendas. Ele diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real de Deus. Eu sou, você é, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Diga comigo, eu sou nação santa, faço parte da geração eleita, sou sacerdote, sou propriedade exclusiva de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, dando glórias ao nome dele? Entenda de uma vez por toda que lá na cruz, Jesus conquistou esse status para você. O nascimento de Jesus e a morte dele lá no Calvário estão relacionados com essa nova condição tua. A Bíblia diz, antes você não era povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Significa dizer que não importa o que vier a acontecer nesse tempo ou em qualquer tempo ou período da sua história, esse meu novo status, esse seu novo status de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, de eleito do Senhor, não pode ser tirado de você. Nada pode mudar essa afirmação. Você faz parte da geração eleita. Nem Satanás, o grande sabotador, pode tirar essa condição especial que você tem diante de Deus, porque Jesus conquistou lá na cruz para você. Quando ele morria lá na cruz, Ele rasgava todas as dívidas que haviam contra você e contra mim. Ele lançou isso no lixo. Ele pisou sobre a cabeça da serpente e declarou: esse é filho de Abraão também. Este é meu escolhido. Esta é minha propriedade exclusiva. Amém? É dessa forma que você é vista no céu. Quando Satanás te olha andando nas ruas de Petrópolis, ele sabe perfeitamente que está olhando para uma alta patente espiritual. Você é uma alta patente espiritual. Eu estava ouvindo o pastor Adilson, ele conhece, assim como eu conheço, um irmão muito querido que era comandante da Marinha. Gente finíssima, irmão Garcia. E certa vez o irmão Garcia resolveu levá-lo no seu carro pessoal para visitar a base da Marinha ali na ponte Rio-Niterói. E aí quando o comandante Garcia, já aposentado, apontou o seu carro na cancela daquela entrada ali, o soldado imediatamente reconhecendo quem era o comandante Garcia, todos se aprumaram, abriram a cancela e aí se ouviu algo lá do soldado. Um soldado perguntou assim: quem é aquele que está atrás, na cadeira de trás do carro do comandante? Aí o outro falou assim: não tenho a mínima ideia, mas se é o comandante que está dirigindo, imagina a patente dele. Amém? Você é uma alta patente espiritual. Erga suas mãos aos céus e dê glória a Deus. Você não é uma pessoa qualquer. Segunda maneira como você é vista no céu. Abra comigo Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus nos conta essa história linda que tem muito a nos ensinar. Mateus 7, 24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora o que edificada sobre a rocha. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, você é casa edificada sobre a rocha. Você é casa edificada sobre a rocha. Bate palma direito para Deus. Uou, aleluia. O inferno pode investir contra você. Satanás, com todo o bando dele, pode se colocar contra você. Você não vai cair. Você é rocha. Perdoe-me. Rocha é Pedro. Rocha é Cristo. Nosso grande Senhor. Ele é a rocha. Oh, glória a Deus eterna. Você é a casa construída sobre ele. Então, querido, para de olhar para os resultados aparentes e se eles estão negativos, se achar alguém sem valor. Deus olha para você e diz: esta é casa minha, minha morada, é lugar onde eu gosto de ficar, é meu eleito, é minha eleita, essa menina linda que anda lá em Petrópolis é minha preciosa. Por isso, atenção, rapaz, você que está namorando essa menina linda, preste bem atenção. Ela é de Deus, né? Amém? É princesa, hein? E o rei tem ciúme das suas princesas. Ok? Cuida bem dela, viu? Dá uma olhada para a menina e fala: você é princesa de Deus. Está com tua esposa? Lembre, ela está, é tua esposa, entre aspas. Ela é princesa do pai. Toma bem, cuidado bem dela, viu? Glória a Deus. Faz massagem no pé, no pescoço. Quem é casado? Ah, quem não é casado também pode. No pescoço, no pé, pode. Amém? Para por aí, amém? Para por aí. Deixa eu até tomar uma água aqui. Só no pezinho. Só no pescocinho. Não passa disso, que é perigoso. Se acelerar é um perigo. Terceira coisa que você precisa guardar no seu coração, como o céu te vê. Abra comigo Romanos 8, 37. 8:37. Uma esposa falou assim: pastor, quero agradecer a Deus pela sua vida. Meu esposo ficou muito mais carinhoso depois de ouvir o senhor nas pregações. Ele está me tratando com a maravilha. Leva até café na cama, ele aprendeu. Oh, glória a Deus. Aprendeu a alegrar a princesa. Porque quando a gente alegra a princesa, ah, glória a Deus. Romanos 8:37. Olha o que diz. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Isso não é brincadeira. Isso não é conta da carochinha. Não, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus olha para você, não importa como você está, e diz para os anjos: lá vai um mais do que vencedor. As pessoas que moram do teu lado estão te vendo de repente num momento difícil, sua roupa está rasgada, a sandália havaiana está gasta. Brasileiro é incrível, né? Brasileiro acha que sandália havaiana é para pobre. Vem esses atores de Hollywood, da Broadway aqui para o Brasil, primeira coisa é comprar havaiana. Eu que morei em Jardim Botânico, olha onde eu morei já. É. Jardim Botânico, só vi atores globais. Catores passavam toda hora na minha igreja, uma porção de nome. E a Zeni falava assim: olha lá fulano, a minha filha era nova, olha lá ciclano, não tinha a mínima ideia quem são. Tudo chinelão havaiano. E aí você acha que se gosta de pobre. O rico vem lá dos Estados Unidos só para comprar havaiana. Argentinos, irmãos, querem havaiana com bandeira da Argentina. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, querido, aí o seu vizinho olha para você e pensa assim: lá vai um pobre coitado. Deus olha para você e diz: lá vai um mais que vencedor. Ele é eleito, é escolhido, eu separei. Eu dei o meu filho para conquistá-la, conquistá-lo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. É importante que você saiba que o texto que a gente leu, se lembra do texto? Que Paulo escrevendo aos Romanos: em todas essas coisas, porém, vocês são mais do que vencedores por meio daquele que vos amou. É extremamente importante que você esteja consciente a quem Paulo está escrevendo esse texto. Aí você dá uma despertão, né? Sabedoria pura. Não foi aos Romanos, a igreja em Roma. E aí você imagina que a igreja de Roma, a gente acabou de assistir agora o funeral do Papa Francisco, um homem diferenciado, com uma ternura incrível, que trouxe lições para muitas pessoas. E a gente olha aquela pompa, e a gente esquece que a igreja que Paulo está escrevendo não é a igreja de Roma atual. Não é essa igreja que dominou Roma. É a igreja perseguida. É a igreja que estava sendo aprisionada. Era a igreja que tinha os seus membros mortos a cada dia, que não tinha liberdade para cultuar a Deus. E aí Deus, Paulo escreve, orientado pelo Senhor, a essas pessoas, dizendo: a quem estava sendo preso, a quem estava apanhando, a quem não tinha direito de adorar a Deus com liberdade, aquela menina que não podia dizer para o vizinho que servia a Cristo, Paulo escreve para esta pessoa dizendo: você é mais do que vencedor. Os céus medem diferente. A visão dos céus é diferente da dos seres humanos. Eu dou graças a Deus quando eu vejo as celebrações lá em Roma. Eu vi agora recentemente a celebração da Páscoa no Coliseu. Aquilo me traz uma alegria, porque ali nossos irmãos morreram. Hoje pertence ao cristianismo. Independente de ser católico ou não, a bandeira cristã foi edificada naquele lugar onde muitos irmãos deram a vida por Cristo. Roma é nossa. Amém? Glória a Deus. Então é esse povo que aos olhos do mundo parecia derrotado, que Deus está dizendo: olha, você é mais do que vencedor. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A realidade pode não retratar plenamente, de fato, quem você é e qual é o seu verdadeiro status. Quarta forma como você é visto no céu. Nós estamos falando sobre como fazer a avaliação de resultados. Eu estou dizendo para você que as métricas usadas não devem ser as métricas desse mundo, que estão relacionadas somente à conquista de bens. Eu não estou dizendo que Deus não te faz prosperar. Não. Eu estou dizendo que a prosperidade divina ultrapassa o ter bens materiais. Há algo muito mais valioso do que apartamento em frente ao Jardim Botânico. Já morei em frente ao Jardim Botânico. Da minha janela eu vi o Jardim Botânico. Nunca fui no Jardim Botânico. Incrível. Não tinha tempo, eu nunca entrei no Jardim Botânico. Morei encostado ao Catete, ao Palácio, o Palácio Real lá do Catete. Nunca entrei, porque não tinha tempo. Morei em lugares fabulosos, porque Deus é bom demais. Mas o que determina o vencedor não é isso. O que determina o vencedor é o status que ele adquiriu com a morte e ressurreição de Jesus lá na cruz. Eu sou um vencedor porque eu sou filho de Deus. Coloca a mão sobre o teu peito e fala, você é um vencedor. Porque você é filha, você é filho de Deus e ponto final. A quarta forma como o céu te vê como merecedor de todo o grande amor de Deus revelado através de Jesus Cristo. Romanos 8 diz assim, olha, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, profundidade, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é, Jesus nasceu para que se cumprisse o plano de Deus sobre a sua vida. Jesus veio a essa terra para que a vontade, o propósito de Deus sobre você se realizasse. Todo o enredo e evento sobre Jesus, isto é, a sua encarnação, se tornou-se gente, amém? Não é reencarnação, é encarnação, amém? Jesus se torna carne, e aquele que não confessa Jesus em carne não é do Senhor. Então a encarnação de Jesus, que é o nascimento dele, a vida, a crucificação, a morte e a ressurreição relacionam-se diretamente à sua história e sobre como Deus te considera. Se Deus não te considerasse, ele não enviaria Jesus a esta terra, mas ele, por te considerar pra caramba, ele enviou Jesus para que Jesus morresse e resgatasse a sua vida. Então, Jesus veio consolidar quem você é ou virá a ser. Amém? Glória a Deus. Está claro isso? Como o céu te vê? Estava alguns anos atrás lendo uma antiga revista. Não vou nem falar o nome, porque a maioria de vocês não vai lembrar dela. Não vou falar, porque tem gente aí com mais de 35 anos como eu e vai lembrar dessa revista. Era uma revista da editora Betânia chamada Mensagem da Cruz. E numa das edições da Mensagem da Cruz veio relatado a experiência do pastor Ken Calbe. Eu não sei se eu já contei aqui, mas ela é linda. Pastor Ken Calbe, naquela época, era fera. Era alguém muito conhecido. Preletor conhecidíssimo nos Estados Unidos. E ele então, depois de anos sem tirar férias, ele resolve tirar férias com a sua esposa, com seus filhos. Resolve de carro. Você tirou férias de carro com sua filha, sua família? É um barato. Eu e a minha Zeni, quando as meninas eram pequenas, nós costumávamos sair de férias de carro, ir para longe, quanto mais longe, melhor. E a gente tem história para caramba para contar. Quantas coisas maravilhosas. Viagem de 10, 15 horas, parando aqui e acolá, conhecendo novas pessoas e lugares. Aí o pastor Ken Calvo fez isso, e ele estava dirigindo, enquanto a família inteira se rejubilando, os filhos gritando, porque levar filho nas férias é um barato, né? Tem que ter paciência. Ah, tem que ter muita paciência. Enquanto ele dirigia, ele pensava assim, será que Deus, pastorzão, hein? Será que Deus sabe aonde eu estou nesse exato momento? Ele sempre pregou que Deus nos acompanha, que Deus é amigo, mas naquele dia ele não estava bem. E resolveu fazer essa pergunta. Será que Deus sabe que eu estou aqui? Ele não está vivendo um momento bom emocionalmente. Pastores e líderes também têm momentos emocionais de baixa. Sabiam disso? Por isso que precisam de carinho e de oração. É peso demais sobre homens e mulheres de Deus. Também entram em depressão algumas vezes. Também entram em estado de necessidade de ajuda psicológica. Nós não somos anjos. Amém? Glória a Deus. Somos chamados diante da igreja. É só simbólico. Eu não tenho asas. E para levantar esse camarada pesado tinha que ser um asão enorme, não é verdade? Imagina quando eu tinha 144 quilos. Imagina o tamanho da minha asa, mas deixa para lá. Aí o pastor Kenkau parou o carro. O pessoal viu o McDonald's, os filhos. Vamos lá parar no McDonald's. Pastor Ken parou no McDonald's com o carro dele. Parou junto ao posto. E ele resolveu ficar no carro. Orando a Deus e perguntando a Deus. Será que o senhor sabe aonde eu estou? Aí de repente o telefone toca. Orelhão, algo parecido. Antigamente tinha. Os mais novos não sabem o que é isso. Começou a tocar. Pastor Kenkau olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém. Não é com ele. Telefone público. Mais uma vez. Não tinha frentista nenhum. Sabe aquele posto que você se serve na América? Mais uma vez, telocou. Ele resolveu então sair do carro e atender. Quando ele atendeu, antigamente tinha. Telefonista do outro lado. Telefonista nervosa, sempre eram nervosas, era incrível. Eu me lembro quando eu namorava a Zeni, morava em Cabo Frio, eu entrava numa fila quilométrica no verão de Cabo Frio, eu estava em São Paulo, ela no verão de Cabo Frio. Ela entrava numa fila quilométrica para poder falar comigo 5, 6 minutos, a ficha caindo. Era uma loucura, gente. Ou não pagava por minuto, e uma fila lá em Cabo Frio, no verão, todo mundo reclamando. E aí o pastor Kenkau, volta o pastor Kenkau. Ok? Volta o pastor Kenkau. E aí então, ele atende o telefone, do outro lado uma telefonista nervosa diz, ligação para o pastor Kenkau, o senhor, ele está. Por um minuto, alguns segundos, ele pensou, caramba, só pode ser engano. Eu estou no meio da estrada. E logo em seguida, o telefonista, ainda mais nervosa, ligação para o pastor Kenkau. Vai atender ou não vai? E ele então pega o telefone e diz, sim, é o pastor Kenkau. Meio que duvidando do que estava acontecendo. Do outro lado, uma pessoa chorando, uma mulher. E ela disse, é o pastor Kenkau da televisão. Ele disse, sim, é o pastor Kenkau. E ele então disse, como é que você encontrou-me? Encontrou esse telefone? E ela disse, pastor, eu estava para me lançar do meu apartamento que fica no 23º andar do meu prédio aqui do centro. E quando eu ia me lançar, uma mão escreveu na janela o número de telefone. E eu ouvi uma voz dizendo assim, liga para o meu servo que ele está te esperando. Liga para o meu servo que ele está te esperando. Deus sabe quem você é, aonde você está. Deus te ama pra caramba. Diga comigo, fica de pé. Estenda as suas mãos ao céu, diga, eu sou tremendamente amado de Deus. Eu sou tremendamente amado por Deus. Abraça a pessoa que está do seu lado e fala, você é especial pro Pai. Dá um abraço nela, dá um abraço no menino, na menina. Você é especial, volte a sentar. Estão partindo para o encerramento. Está claro agora para você? Como você é visto no céu? Amém? E agora eu preciso compartilhar o princípio essencial. Para fechar. Eu falei que eu ia explicar para você como é que se faz a avaliação de resultados na vida do crente. Primeira coisa que eu falei é que você precisa estar consciente. Como você é visto pelo céu. E agora há um princípio. Que serão extremamente assustados quando meu pai, seu Nilo, a minha cara, ou eu a cara dele. Caso sério, só Deus. Eu amava meu pai. Em algum momento tivemos dificuldade. E aí houve um tempo que eu tinha pouca lembrança do coroa. Pois não essas boas. Coração magoado perde lembrança. E aí o Espírito Santo me curou minhas memórias. Em algum momento eu falei assim, caramba, eu acho que eu não era amado do meu pai era brabão pra caramba, o jeitão dele, né? Eu sou completamente diferente. E aí o Espírito Santo curou minha memória e todas aquelas memórias boas que estavam obstruídas sobre meu pai vieram à tona. Eu falei, caramba, o coroa era próximo de mim, ele me amava. Deus cura traumas. Mas então eu me lembro quando eu era bem pequeno, nossa casa tinha quintal lá em Cabo Frio, e meu pai resolveu plantar um limoeiro. Em algum momento ele disse assim, Marco Antônio, você sabe quanto tempo o limão, esse pé de limão, precisa para gerar limões, limãos? E ele falou assim para mim, 3 anos. Preste bem atenção. Meu pai estava plantando uma árvore, da qual ele colheria frutos, a 1.095 dias à frente. Passado anos e anos, eu plantei meu primeiro coqueiro. Coqueiro anão, lá na minha casa. As filhas eram pequenas. Comprei um coqueiro anão médio porte. Me enganaram, falaram que era anão, que não ia crescer. E o camarada ficou gigantão. Mas o que eu quero falar é que eu plantei o coqueiro. Eu estava 15 dias das férias. 15 dias das férias. Aí uma das minhas filhas, eu acho que foi a Patrícia, ela chegou assim, quando eu cheguei em casa, falei, plantamos o coqueiro. E ela falou, oba, já vamos colher coco no verão. E eu falei para ela, um coqueiro anão leva de 3 a 5 anos para gerar frutos. Um coqueiro dito normal, 5 a 7 anos. O que eu quero dizer para você é que não há como apressar o surgimento do tempo da colheita. Você tem que esperar o tempo da colheita. Haverá um momento que Deus vai fazer você frutificar. Mas enquanto você ainda não está frutificando na proporção que você quer, você tem que saber esperar. Porque se você não saber esperar e não guardar esse princípio, você vai se achar um derrotado. Você está orando e as coisas não estão acontecendo. Você plantou e o coco ainda não foi gerado. Você plantou e a laranja ainda não foi gerada. Aguarda, cuide da terra, da semente colocada sobre a terra e espera. Você terá que aguardar o tempo de colher daquilo que você está plantando agora. Então, foque em mim, não se avalie com os modos errados. Você é filho de Deus, foi gerado conforme as leis espirituais e divinas. O seu tempo de colheita vai chegar. E quando ela vier, quando ela chegar, se prepare, porque será abundante. Você precisará de muitos amigos para colher a fartura. O seu tempo de colheita vai chegar. Diga comigo, meu tempo de colheita vai chegar. Espera, plantou, espera. Você plantou fidelidade, plantou adoração, plantou seguimento fiel a Deus, espera, vai gerar abundantemente. Olha, se as evidências de que você é mais do que vencedor ainda não são vistas pelas pessoas, aguarde, haverá um tempo que todo mundo vai ver a glória de Deus sobre você e sobre a sua casa. Então, para finalizar, eu peço meus levitas para vir para o altar. Para finalizar, eu preciso dizer algumas coisas essenciais, repetindo algumas que eu já destaquei. Primeiro, as condições destacadas. Eu sou nação eleita, raça de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, casa sobre a rocha. Eu quero dizer que as condições destacadas sobre você são inalteradas. Não importa o que acontecer, o status que você alcançou diante do grande Pai não está relacionado a resultados aparentes, mas ao que Jesus fez por você na cruz. Eu insisto para terminar. Preste bem atenção. Insisto. Aguarde o tempo da colheita. Ela virá. O agricultor sabe que o tempo da chuva vai vir. Ela vai vir todo ano. Ela virá. Aguarde. Haverá um momento que você vai sentir o cheiro das águas. Eu sei que vocês são da montanha, não tem essa percepção do cheiro do mar. sou garoto do mar. O cheiro do mar me avista de longe. O cheiro do sal me anima todo. Sério, incrível. Fui pastorear um período em um lugar longe. Eu estava desesperado por sentir o mar. É mais de anos sem ver o mar. Em algum momento eu passei próximo ao mar, tive que parar meu carro para agradecer a Deus. A Danila estava me olhando estranho. Ela é do Paraná, Arapongas, adora o frio, está sentindo em casa, em Petrópolis, está até dizendo que está quente demais. Eu parei o carro, abri a janela, estava cheirando o mar. Para ela é um cheiro horrível, para mim eu falei, uau, que cheiro revitalizador. O que Deus está dizendo para você é que aquilo que te agrada, haverá um momento que aquilo que te agrada vai surgir na tua vida. Oh, aleluia! E esse tempo está próximo, é só aguardar. Aguarda! Colheita virá. Aguarda! Última vez, porque Deus está insistindo. Aguarda! Aguarda! Colheita virá. Fica de pé, querido. Fica de pé, com as suas mãos bem altas ao céu. Começa a agradecer pela colheita. Começa a agradecer. Aleluia. Bens materiais virão no tempo certo. Agradece, diga para você mesmo. A minha colheita. Mas diga com vontade, diga. A minha colheita virá. O tempo de frutificar vai chegar. Aplauda o Senhor. Se prepare para adorá-lo. Deus é lindo, Deus é bom.